Hoje em dia não se pode mais passar por uma rua sem se escutar muitos ruídos que eu posso assegurar. Nossos ouvidos chegam ao ponto de estourar. Algumas vezes quase cada blum blum blum. Na outra esquina quais cada quais. Ao nosso lado boing cada boing boing boing. É um espanto pode cada boing boing boing. Um carro passa roncando seu motor. Um dos vizinhos liga alto a televisão. E do outro lado bate estaca uma construção. Uma ambulância, rádio patrulha, motocicletas e os aviões.